Crazy, Coral position, 3P5515. Okay, the present position, direct Coral, climb and maintain level 140, 3P5415. Centro 567, chame Centro Recife, 126.4, aterro, 128.8. 567 está na escuta? Alivram 219, mantém posição de salvo. Ok, Paulo 1219, Alivram, mantém posição de salvo com no 601. Dessa via chegada para 2000 pés, altímetro no 012, reporte estabilizado na 105 inbound, VORDME. Bruno 601, está autorizado a ingressar taxi Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette para o 07, Bruno 601. Boa noite, voo no 764, sentido da Victor. 64, sente, boa noite. Confirma o nível solicitado para o Brasília? 400. 400 para o Brasília Guaricópia, a saída Gol e transição Fito. Gol e Fito, voo no 764. Salvador, UTAM 8002. UTAM 8002, boa noite. Está ciente da informação Whisky, confirma o nível solicitado para o Galeão. Afirmativo com a Whisky, o nível para o Galeão é o 360, estamos no portão 11. Ciente, Delta, número 2 para cópia, saída Golia, Val Krat. Golia Krat, obrigado, número 2. Linha e decola, ficha 28, vento 200 graus 05, nós. Linha e decola 28, boa noite, 50. Sim, autorizado chegada cara e desça para nível 150. 150 na cara, 8. Vem. Voltará, farão, pede o ao centro do gol, 1856. Estamos trabalhando, mandando somente autorização, se possível, para fazer o cruzamento para a base Guardião. Sim, Guardião 01, aguarde no farol de Itapuã. Se manterá no farol, 01. Autorizado a rolagem do gol 1850. Afirmativo, gol 1856, livre da colagem, ficha 28, vento 20 graus, 059, 220.5. Iniciando, gol 1850. Confirmando o PJ08, procedimento BR do IMEA, pista 28. 08, autorizado o final do procedimento VOR do IMEA, pista 28. Reporte na final. Carteira. Boa noite, torre 6720, ponto de espera 28. Boa 6720, mantendo ponto de espera na Gol. Mantendo ponto de espera na Gol, 6720. Correção, 6720, Alim mantém, ficha 28. Alim mantém 28, 6720. Guardião. Se você ultrapassar pelo 1856, o guardião pode prosseguir para a base. Guardião, passa pela direita, mas certo? Guardião 01 está livre para prosseguir para o pátio do Grae. O vento 210 graus 05 nós. 210 com 05, autorizado baixo, Grae. Grato. Boa noite, 56, decoladas 48, controle 1 no nosso decimal 35, bom voo. Decimal 35, Grae. Boa noite, 56, decolada na Romelin. 56, contato radar da decolagem, suba para nível 4-0, saída Aron, transição Melin. 4-0, Aron Melin, boa noite, 56. Boa 56, foi pago a restrição para manter por até 3 mil, pés? Ah, sim, positivo. Sente, deveria ter cumprido a restrição, gol no 56. Gol no 56, sente. Guardião 01 no frequência livre. Beleza, grato, boa noite. Boa. Web 6720, livre da colagem, pista 28. Vento 220 graus 03 nós. Livre da colagem da pista 28, web 6720. Fato está autorizado para Brasília, o número voo 400. Via Upper Zulu, Cono 7, decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ofito, transponder 5050 e a frequência do controle 119, decimal 35. Cidade Brasília 400, Upper Zulu 17, decola da 28 com a primeira curva esquerda, saída Gole, transição Ofito, transponder 5050 e controle 1935, gol no 764. 764, cruzamento correto, ajuste 1012, informe que após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés. Gente, após a decolagem mantém proa até 3 mil pés, gol 1764. Correto, gol 1764, para... chame pronto para o pushback, acionamento 05. Vai chamar plano pronto, Bono 7, 64. Q08, complete final do procedimento VOR DME, chame torre no noito decimal 6, JOC 08. JOC 08, chame torre 186, direto. Controle Salvador, Webjet 6720, muito boa noite, decolou, está cruzando 1400. Webjet 6720, contato radar da decolagem, suba para nível 340, perfil da saída Golem. Está liberado da restrição de 3000 pés. Ah, ok, liberado a restrição, subindo para 340, perfil da Golem, 720. Se possível, se pudesse voar EVAL. Aguarde de coordenação. Obrigado. 8002, Procop. Prossiga. 8002, autorizado Galeão, nível 360, pelo Upper Zulu 14, até Toquinha, após Upper Alpha 317. A colada 28, com curva à esquerda, saída Gole, após Eval, após Krat. Controle 119.35, transponder 5051. Copia, até Eval Krat. Prossiga o resto. Controle 119.35, o seu transponder 5051, 8002. Galeão nível 360, via Upper Zulu 14 até Toquinha após a prova 317. A saída é a Gole, a Eval, depois Krat. Essa 28 com a primeira curva esquerda. O controle 1935, transponder 5051, Butan 8002. 8002, correto, reporte para posicionamento. Informo que após decolagem manterá proa até 3000 pés. Sente, mantendo a proa até 3000 pés na saída da 8002. Boa noite, 5000, chame Centro Recife, ano 2000, decimal 8, 5, alterno, ano 25, decimal 4, 5, ano 8, 5, 6. 764, está pronto para o pushback e acionamento no 5. Autorizado adicionar pushback e gol no 764, reporte para o táxi. Reportar pronto para o táxi, gol no 764. Follow 56, livre para seguir para o pátio militar. Gente, Mercedes 620, chame Centro Recife, ano 2064, até ano 28.8. Tô 64.28, muito obrigado, Mercedes 20, boa noite. Keep 5415, where the service terminated 5-6 miles south west from Salvador, maintain flight level 140, call Ilhéus approach 120.1. 120.1, good night. Sobre Salvador, uma boa noite, Altan 3560, ciente da informação, Victor, passando 230 para 160. 002-30, push, minha final é ponte pronto para o táxi. Livro é formal táxi, Altan 8002. Sexta, intenção é fazer o RNAV da pista 28, e, se possível após Jonas, voa Sierra Victor 362. Gente, aguarde a utilização da RNAV e correção, desça para nível 150. 150. 5415, do you read me? Desça via chegada Cari para 3 mil pés, altímetro no 02, aguarde a autorização para o RNAV. 7 via até 3 mil pés, está 3.60. Solo Gol 1764, pronto para o táxi, temos 4-2 a bordo, 4 horas e 2 minutos, alternando Campinas. O final do procedimento VORDME, 6708, reporte na final. 012. E Juliette Alfa, na Golf, chama a torre 186, Gol 1764. Mercedes 08 já está na final do procedimento? Ainda não, falta uma milha para lá. Na final do procedimento 6708. Visual com a pista? Já reportei, afirmativo, visual com a pista. Visual com a pista, estou em 286. Torre Salvador, objeto 6708. Objeto 6708, livre pouso pista 28, vento 240 graus 05 nós. Livre pouso na 286708. Para o táxi, o POB 131, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. 8002, autorizado táxi de Pátio Principal, Juliette Alfa, na Golf Chamada 2, 118, decimal 6, aqui na H1092. Juliette Alfa, 18000, monitora na pista 8002. Boa noite, voo no 601. Voo no 601, boa noite, confirmando nível 360 Galeão, guarde copo. Guardando, no 601. Salvador, boa noite, é o TAM 3894, descendo para 170 por Alicar, Jona. Boa noite, TAM 3894, aciona a identificação, está autorizado via chegada CARI, altímetro 1012. Autorizaria RNR para 28? Liso, pronto, servidor 362. Pode. 610 para registro, já dá 560? Exato, TAM 3560. Obrigado. 3894, autorizado servidor 362. Confirmo para o 3894. Autorizado servidor 362. Serra Vitor 362, obrigado. Estou autorizado a ser descido até o 040, para 3894. Até o 40, 3894. Solo ao 04, Oliver 1219, mantém posição de da Alfa. Mantém posição da Alfa 219, boa noite. De Alfa. Juliette Alfa, obrigado. Solo, boa noite, Juliette 6708. Juliette 67, boa noite. Só um momento. Objeto 3708, quase. TAM 8002, já mantém posição antes da data, dando passagem ao tráfego da WebJet, bom. Já ingressou na Alfa 8002. Sim, só manterá a posição antes da Delta, na Alfa antes da Delta, certo? Ah, sim, gente, na Alfa antes da Delta, 8002. Objeto 6708, autorizado táxi, Kilo, Pate 3, Pate principal, gate 04. Quilo, Pate 3 e 04. Após passagem do Boeing da WebJet, autorizado táxi Alfa na Golf Chamada 2, 118, décimo meio. Sente, após o táxi na posse WebJet, 18, 6, chama 2, não posso esperar, 28, 8002. 601 pra cópia. Pronto, cópia, no 601. Bono 601, autorizado Galeão, nível 360, pelo Pesulo 14. Decola da 28 com curva esquerda, saída gole, após Eval, após CAT, controle 119, decimal 35, transponda 5060. 5, bom, bom. 1-2-19-35, 1-9-7-6-4, grato, boa noite. Da saída gole, Eval e depois CRAT, controle 119-35, transponder 5060 para o gol no 601. Gol no 601, correto, reporte para puxa acionamento. Chamará o no 601. Vá mais para o pai, informa que entra em contato com o centro, o mesmo não tem seu plano. Aguardar alguns minutos para a cópia. Paciente, mais 3897 para cópia. 3897, autorizado Guarulhos, nível 360, Blumper, Whisk 50. A colada 28 com curva esquerda, saída gole, Eval, após Eudes. Controle 119, decimal 35, transponder 5064. Correto, aponte para o posicionamento. Informo que após a decolagem irá manter proa até 3 mil pés. Pista 28, vento 220, grau 04, nós. A linha e decola da 28, TAM 8002. Papapá, Mike, papapá, pronto,